Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco. Podem me chamar de Alex Zartu. Permitam-me que eu possa esclarecer algo que pode ser que não seja entendido na profundidade que é necessário que seja entendido. Mas a porcentagem que será entendido, mesmo que não seja 100%, já é suficiente. Quando algo não é compreendido numa obra de Deus, na obra de Jesus, um Espírito de Deus é enviado para que possa esclarecer para os servos do Senhor o que está acontecendo, porque os servos do Senhor merecem ser esclarecidos. Os servos fiéis do Senhor merecem ser esclarecidos. O que acabou de acontecer aqui é fora da compreensão humana. É coisa antiga, científica, de extrema intelectualidade, da mais profunda filosofia e da mais profunda história de determinadas partes do universo. Coisas, situações, acontecimentos originários não só deste planeta, mas de outros planetas no cosmo universal. E hoje nós obtivemos uma grande vitória, uma grande vitória. Hoje nós obtivemos mérito. Existem irmãos que alcançam uma certa distância. Essa distância pode ser curta, média ou longa. E os irmãos que alcançam aquela distância pode achar que a distância é média, mas ela é longa. Tem uns que acham que a distância é curta, mas é longa. Tem uns que acham que é média, mas é curta. Tem uns que acham que é longa, mas é curta. Tem uns que acham que é longa e é longa. Tem uns que acham que a distância que ele alcança é curta e é curta. Tem uns que acham que a distância que ele alcança é média e é média. Jesus já vem encarnando com muitas missões há muito tempo, há bilhões e bilhões e bilhões de anos. E em muitas encarnações, apesar dele estar muito bem acompanhado, foram poucas as vezes as quais ele foi alcançado, entendido, compreendido. Isso será explicado com mais profundidade por outro, com mais detalhes por outro. Mas eu digo que todas as investidas na mente e nas emoções deste espírito para com este meu médium não deram certo. Não, ele não estava brincando com a mente dele. não estava nu. Ele perdeu. Ele foi trazido para falar. Ele tinha que falar. E mesmo ele sendo um espírito das trevas, tudo o que ele falou foi monitorado, combinado antes dele falar, que ele deveria falar a verdade. E tudo o que ele falou foi verdade. Mesmo que não seja compreendido na profundidade que é necessário compreender, é por isso que eu vou pedir para o meu filho, o qual eu me manifesto agora, que dentro da sua casa se mantenha em silêncio, porque não será compreendido. Filho, fique em silêncio. Só deixa, às vezes, o silêncio é a sabedoria plena. Fique em silêncio. Só ouça. Não tente explicar. Você não será compreendido. Mas nós estamos contigo. Você pode não nos ver, mas você sabe que nós estamos. Você sabe onde você está conectado, onde você está ligado. O que você está vendo e nós estamos mostrando, de onde você é e para onde você vai. Só faça o que é necessário fazer. Compreenda os seus irmãos, principalmente aqueles que convivem contigo. Compreenda com paciência. Compreenda com tolerância. Compreenda com amor. Não tente explicar situações que estão fora do alcance de muitos que estão ao teu redor. Compreenda que demorará milhões ou bilhões de anos para que a miopia espiritual seja removida de muitos. Demorará milhões ou bilhões de anos para que a miopia seja curada e os olhos se tornem os olhos de uma águia espiritual, como são os seus olhos. Portanto, se tu tens os olhos de uma águia espiritual em meio a pardais míopes, ame-os, seja tolerante com eles, seja compreensível, seja fraterno, seja caridoso. Jesus já vem sendo assim há muito tempo. Seja um imitador dele. Falta pouco. Falta muito pouco. Essa encarnação é decisiva e nós estamos tendo êxito. Para erradicar de uma vez por todas do teu espírito aquilo que precisa ser erradicado, para que você possa alçar voos muito mais altos. E uma das coisas que você precisa fazer nesta encarnação é compreender com paciência e amor até mesmo aqueles que foram colocados para estar contigo nesta obra. Até mesmo aqueles que convivem contigo mais tempo. Dentro de casa, quando Jesus estava encarnado, ele não era compreendido e não era acreditado pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, pelo seu pai, nem pela sua mãe. Demorou um pouco para sua mãe compreender o que estava acontecendo, até que se tornou um par e tanto com ele. quem mais o compreendeu foi João e Maria Madalena. Mas mesmo assim não conseguiam compreender 100%. Jesus estava muito bem acompanhado de muitos, mas ao mesmo tempo estava sozinho. A história se repete. Meu filho, e mesmo que muito seja dito através de ti, tu não terás a honra necessária. Tu terás honra, muita honra, com muitos de fora. Tu foste avisado antes de encarnar que tu não terias honra dentro da tua casa, que tu não serias compreendido. Quando tu perceberdes que não está sendo compreendido, cala-te, para que tua vibração não baixe, para que a intolerância e a impaciência não tome conta de você, como já aconteceu em muitas vidas, mesmo tu sendo quem tu és. Fizeste o certo, mudaste muito, evoluíste. Quando percebeste que não estava sendo compreendido, manteve o silêncio. Tu sabes que um ambiente paradisíaco sideral não dá para ser descrito em palavras, nem o das trevas. Cala-te, compreenda, ame, seja paciente. És um vencedor. E mesmo que caia, levantar-te-ás e continuarás em frente, porque a vitória é certa. És forte. Mesmo que não nos manifestemos, mesmo que não façamos sinais e prodígios como os nossos irmãos que ainda são recém-nascidos espirituais querem, estamos contigo. Tu não és proveniente deste mundo. Tu não nasceste para residir planetas. Tu nasceste para residir o universo infinito nos seios de Deus. Aguenta mais um pouco. São só algumas décadas. Já, já está de volta para o teu ambiente de origem. E quando estiverdes aqui, muitos que estão aí contigo compreenderão. Tenha isso na sua mente. O corpo de carne imbeciliza, cega, adormece, amortece o espírito. Tenha essa compreensão. São poucos aqueles que conseguem burlar o veículo físico, como tu, como Buda, como Rama, como Krishna, Zoroastro, Hermes, Francisco de Assis, Samuel, Jeremias, Francisco Cândido Xavier, Akhenaton e outros. Compreenda. Seja paciente. Ame. Seja caridoso. Filho, o silêncio também é caridade. O embate não vem de Deus. Silencia-te com paciência. Será muito melhor assim. Grande vitória. Estamos felizes. O céu está em festa. Vencemos uma guerra de milênios hoje. Graças a Deus. Que a luz de Deus, a paz, a serenidade e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, filho, e com todos vocês. Fiquem na paz universal.